fico pensando, eu vou deixar de sambar. Mas sei que é muito difícil o samba eu abandonar. Deus que me deu boa mente também vai me ajudar. Enquanto vida e esperança, quem pega em Deus avança. Eu tenho que avançar. Hoje eu tô jogado fora, mas vou saber reagir. Não quero que ninguém bote escada pra me subir. Não quero subir demais, tenho medo de cair. Se eu cair, eu levanto, e só vocês eu garanto encontrar o que eu perdi. Samba começa, madrugada sou velho e conheço. Amassada eu entrei no maíz, estrada errada. Ai, ai. Serrote, tu não cantou ainda, hein? Lá no bairro onde eu moro, na hora que o sol levanta, a natureza estremece quando os passarinhos cantam. O caboclo vai pra roça pra cuidar da sua planta. Eu fico à beira da estrada pra ver minha namorada, caboclinha delicada que tem a feição de santa. Caboclinha sertaneja, sua beleza me encanta. Eu sei que vossos parentes andam roncando garganta, mas seu amor sendo firme, valentia não adianta. Eu não faço desaforo, mas correr também não corro. Sendo preciso eu morro, com prosa ninguém. Você quer ir comigo? Nós parte depois da janta. Nós sobe e desce serra, não tenha medo da rampa. Eu tenho meu burro baio, comprei na terra dos pampas. O clarão da lua cheia, a estrada pra nós clareia, de noite nós viajeia, e de dia nós acampa. Já comprei 40 alqueires de terra especial de planta, mandei fazer um ranchinho na beira do rio da Anta, com muito amor e carinho, e com fé na Virgem Santa. Bem longe dos seus parentes, nós vamos viver contentes. Na hora que o sol tá quente, nós afina a viola e canta. Thank you.